Marine, Anne e eu fomos convocadas de volta a Zephyr. Depois da morte da Princesa Esmeralda, o pilar de sustentação desse mundo misterioso, essa terra que um dia foi bela e pacífica, começou a ruir. Para piorar as coisas, a destruição começa agora a afetar o castelo. O comandante Águia acaba de partir no seu FTO com a promessa de suspender os ataques a Zephyr. Quanto a mim, eu contei a Marine e a Anne da possibilidade de ser escolhida o novo núcleo de Zephyr. E cada uma delas me deu sua opinião sobre o fato. Uma criatura diferente também acaba de aparecer. Seu nome é Regalia. E foi dentro dela que Nova escondeu o irmão de Zagar, que havia sido raptado. Continua. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Posição de combate. Casa das Máquinas com força máxima. Águia. Posso fazer com que cada um nunca mais saia do seu lado. Esqueça Nova! Águia! Esses são todos aqueles que você mais precisa. Não vamos perder tempo e vamos nos divertir. Ninguém pode nos perturbar aqui. Nova! Marine! Farpas de G! Ah, Marine! Qual o problema, minhas caras? Pensei que fossem mais fortes! Guerreiras mágicas! Cuidado! Lucy, tenha paciência! Não vou levar muito tempo para acabar com tudo! Diabos, você sempre se intrometendo! Vocês! Vocês! muito dele, não é? Mais do que antes. Raio de fogo! Pode ser uma parte da Lucy. Lucy, sombra da sua alma, o que quer dizer? Sephir é um mundo místico. Todas as criaturas são criadas pela nossa alma. Nova é isso, ela foi gerada pela minha alma. Certo, Lucy me deu vida. Mas a Mestre Debonair foi quem me ensinou tudo o que sei. Ela me ensinou como lidar com minha verdadeira mãe, Lucy, a quem eu amo tanto. Ela me mostrou como nunca mais deixá-la sofrer. Para isso, eu terei que matar todos vocês. Assim ficaremos juntas para sempre! Você está bem? Calma, calma. Está tudo bem. Minha nossa. Calma, bebê. Irmã, por que eles não choram com você? Talvez porque eu seja a irmã mais bonita. Vocês têm que ter esperança. As guerreiras mágicas vão vencer. Yong, o chá. Está certo. Minha princesa, Vossa Alteza se tornou uma pessoa incrível. Precisamos de qualquer jeito ajudar essas pessoas. Eu não quero ver minha amiga Anne triste. Crianças, vocês precisam ser fortes! O chá! Lucy, Marine, Anne. Que pode quebrar o encanto sobre ele. Do contrário, cada um dos que você ama vai ter um fim aqui mesmo. Você, Lucy, então por que você o ama? Mesmo que ele não me ame, eu jamais iria me enganar negando isso. nunca menti para um amigo, Nova. E nunca mentiria para mim mesma. A Zephyr, que a princesa Esmeralda tanto amava, e a terra que eu amo, está no fim. Priscila! Guru Clef! Usarei toda a magia que me resta para proteger este castelo. Mas será desastroso para sua saúde usar essa técnica nas suas condições. As nossas meninas estão colocando as suas vidas à nossa disposição nesta batalha. Eu também quero dar tudo o que me restou, se isso ajudar a proteger aqueles que eu amo. Por favor, Clef, pare! Não se preocupe. Eu não vou morrer. Também acredito nas guerreiras mágicas. Lucy e as outras vão voltar vivas. Eu não poderia morrer e deixá-la sofrer com isso. Espero não decepcioná-las. Priscila, insista com Alcyon sobre o paradeiro de Debonair e informe as guerreiras mágicas por mim. Águia. Águia. Lantis. Use o FTO. E atire nesse monstro comigo dentro. Eu não posso. Se você morrer, Lucy não vai aguentar. Eu não pretendo ver expressões de choro nos lindos rostos daquelas meninas. No entanto, Lucy não é como a Princesa Esmeralda. Ela será capaz de escolher outro futuro para aqueles que ela ama. Águia! Você vai pagar! Quem disse que eu vou morrer? Eu não sou como Zagar. Eu não escolheria morrer com aquela que eu amo só porque em vida não pudemos ficar juntos. Eu vou escapar numa brecha de fraqueza da Nova. Atire no robô, vamos! Agora entendo. FTO. Já! A destruição de um dos possíveis núcleos de Zephyr, mas vocês, vermes nojentos! Lantis, por favor, faça a Lucy feliz. Seu grande tolo! Será que ela vai ficar bem? É, esperemos que sim. É. Obrigada, Marine. Mas agora, infelizmente, Nova é um problema. Só meu. 当たりましたか？またね。